chegamos ao episódio 10, season finale da segunda temporada de Agrético, Vida Maravilhosa. A Fênico liga pro Raida, preocupada com o efeito do boato do casamento da Retsuko, que a gente já sabe que o Raida tem essa mania de tomar os goró, ficar chapado na chuva, tomando na cara, né? Não, mas é incrível que ele só faz isso em noite que vai chover, né? Né? E por culpa da Retsuko. Né? Né? Porque justamente a Fênico acha que ele vai ficar zanzando na chuva de porre pelo que aconteceu e ela tava certa. Porque a Fênico é dessa. Padrão, né? E o Raida é um homem de... Como direi? De hábitos. De hábitos. Né? Sim, de hábitos. Nenhum maus bom, hábitos. Mas... Maus hábitos, mas hábitos. Né? Bom, tá dando comenta de novo que o casamento é uma roubada e isso vai de novo minando a barra de estamina da Retsuko, né? Vai dando dano. Aí o Tadano diz que mesmo assim ele quer viver a vida toda com a Retsuko, só não quer casar, só isso. Tá dando dano, né? Né? É, agora ele está dando dano, é? Meu Deus, que infâmia. É. Ah, agora quem tomou um... Agora eu tomei um debite de dano na cabeça. Né? Ai. Bom, a Retsuko encontra com a Gori e a Washimi na porta da casa dela. Oh, a Retsuko acha que elas fizeram as pazes, mas ela, não, não, isso é só uma trégua. Quem tem razão sou eu, não. Quem tem razão sou eu. O que é? Qual é? Ah, mas sabe, tá dando... Aí todo mundo... Hã? Oi? Tá dando? Oi? Qual é? Oi? Aí a Retsuko conta que tá dando não quer casar, mas quer ficar com a Retsuko pra sempre. A Washimi gosta, porque afinal de contas ela não tá nem afim de casamento mesmo. Mas a Gori não gosta, e ela se estranha. A Retsuko diz que acha que ela pode ser feliz mesmo desse jeito de pensar do Tadano. E a Gori, o Ashimi, obviamente, que se preocupam pra cacete com a felicidade da Retsuko, né? Pra variar. Bom, corta a cena, de volta na empresa, Tsunoda persegue a Fênico pra saber onde é que tá a Retsuko. Porque, afinal de contas, ela quer saber como é que a Retsuko conseguiu conquistar o Tadano. Ah, né? Tá bom, Tsunoda, ninguém te merece. Ai. Né? A Retsuko falta 3 dias seguidos no trabalho. O Raida fica puto nas calças de ciúme. Pelo menos ele não ficou gripado dessa vez, né? Se fosse aqui no Brasil, mais 2 dias seria considerado abandono. Ah, mas Japão tem isso, não? Tem? Não sei. Acho que não. O Raida fica fulo de ciúmes e quer meter a porrada no Tadano. E o Raida encontra o Tadano e o Ashimi no elevador. Parece que o Raida vai meter a porrada no Tadano, né? Mas em vez disso ele pede o autógrafo dele. Mas é um loser mesmo. Eu tenho preso. Ele entrou no elevador, se eu não me engano, com a revista, né? Com aquela... Sim, com a revista na mão. Tô olhando essa revista aqui porque eu quero estrangular ele. Não, ele tava usando a revista pra dar soco na capa da revista. Ele tava treinando na revista. É. Sim. Ele, na verdade, ele ficou sem ação, né? O Tadano que não tem noção nenhuma e achou que ele tava pedindo um autógrafo. Ah, mas o Tadano é gente fina. Sim, ele é gente fina. Aí o Ashimi percebe a atitude do Raida e pergunta do Raida sobre a Retsuko, se ele tava preocupado com a Retsuko, tal e coisa, né? Corta a cena, aparece o Tadano na limusine e quem tá lá dormindo? Cara, essa limusine do Tadano é a casa dele, né? O cara dorme na limusine, vive na limusine, come lá na limusine, toma banho na limusine, só tá faltando isso, né? Bom, com a limusine ele vai pro aeroporto, pega o avião, vai pra Hokkaido, talvez ele tome banho lá. É, mas quem tá dentro da limusine dormindo? A Retsuko, né? Né? Eu não sei te dizer se ela está... dormindo ou se ela tá meio assim... Eu fiquei com a sensação que ela tava meio deprimida, sabe? Não tava deprimida nessa hora, não. Ah, ela tá muito sem energia. Não. Quando o Tadano aparece, ela faz aquela cara de feliz pra ele. Não tava deprimida. Nessa hora, não. Ela não tava deprimida, não. A impressão que dá é, a voltagem dela é 220, pois botaram ela no 110. Ela tá funcionando, mas não tá legal. O Ashimi, a Gori e o Raida vão até um café para conversar sobre Retsuko e Tadano, né? O Raida, inclusive, acha que um absurdo o Tadano tá querendo, ou o Tadano tá dando em cima da Retsuko. Eu não consegui resistir, desculpa. Piada recorrente aí, desse episódio. Ah, mas a Aretsuko não pode estar faltando ao trabalho porque ela quer. O maior defeito da Aretsuko é que ela é muito certinha e agora eu acho meio sim, caralho, mas que amigas. Puta que pariu. Ah, tá bom. Aí tá dando diz a Aretsuko pra largar o trabalho e fazer algo mais criativo, algo que ela realmente queira. Tadano vai fazer uma palestra sobre o NO. Agora sim, seu Jorge, no melhor estilo Steve Trabalhos. Pois é, eu cantei essa bola logo no começo. É, tava no maior estilo Estevão Trabalhos, né? Muito bem. E a Aretsuko, lá dentro da limusine, pergunta pro NO o que ela deve fazer da vida. E óbvio que o NO não sabe responder isso, não é pra isso que ele foi criado, né? A Aretsuko volta a trabalhar dois dias depois disso e todo mundo fica naquela porra, hein? Vai lá, fala com ela, pergunta pra ela tal coisa. E quem é? Donana, que mete o pé na jaca, como sempre. O Anai, né? Se o Tadano é meio desligado, o Anai nunca foi ligado, né? Ele continua dentro da caixa. Senhorita Aretsuko! Ganhou na loteria! Parabéns! Mas puta que pariu! A Fênix ia acabar e caralho, Anai, para! Fecha essa boca! Errou feio, errou rude! Mas aí que elas são interrompidas pela aparição da besta fera. O chefe porcão chega com aquele olhar, que o cara quando pisa no chão faz terremoto, é? Ele vai na direção da Aretsuko, caralho, meu, o que é que tu quer? Aí, vem cá comigo um pouquinho. Aí eu já tinha me cagado nas calças inteirinho depois dessa. Opa, né? Facinho. Aí o chefe porcão leva a Aretsuko pra Copa, pra bater um papo com a Aretsuko. A Aretsuko entrega a carta de demissão pro porcão. O porcão, e aí? Vai casar com ele? Não, vou não. Casamento não vai porra nenhuma, casamento não é nada. Aí o chefe, puta que pariu, garota, mas tu é muito trouxa mesmo, né? Tu só tá falando isso porque ele falou isso pra você, né? Sua trouxa, sua besta, sua animala. Aí ele começa a dar um... Cara, esse é outro daqueles momentos que apesar do porcão ser um babaca, ele dá uns conselhos bons, cara. Né? Ele dá uns de vez em quando. É de vez em nunca, né? Mas... Momento raro, porcão, gente fina. Esse né? é o momento bacon do porcão, né? O momento né? de valorização. Sim, sim. Aí ele fala que é pra ela tomar cuidado, porque o Tadano não tá no mesmo nível do que ele, o Porcão e a Aretsuko são do tipo trabalhador braçal, que só trabalha e tenta viver a vida, enquanto o Tadano já tá no nível Deus, entendeu? No Super Saiyajin 5, Blue, Alpha, Blaster... E sim, Toriyama também te manda um beijo. A Goryu Ashimiya acompanha o Tadano até o carro. E o pior de tudo é que elas entram com o Tadano no carro. Ah, o Tadano, hein? Oi? O que você tá fazendo aqui? Ah, que a gente precisa se apresentar de novo. Eu sou a Gori, essa é o Ashimi. E nós somos as melhores amigas da Aretsuko. Ele ficou com a carinha agora meio preocupado. Falei assim, né? Ops. Momento fodeu. Né? O Kobayashi, o motorista do Tadano, tá lá batendo na porta. Seu presidente, o senhor tá bem? Tal coisa. E ele toma um karate chop do Raida e desmaia. E o Ashimi, muito bem, Raida. Não é Raida, não, animal. É Raida. É Raida, não é Raida, não, tá? Ah, mas agora a gente tem que levar esse carro daqui. Porra, mas eu não sei dirigir isso. Eu não tenho habilitação. Eu não tenho experiência. E eu não sei dirigir essa porra aí, Aretsuko. Deixa que eu dirijo. Mostrando lá a foto do foda-se. Né? A foto do foda-se, né? Aí a Aretsuko dirige a limusine até o karaokê, agradece o Raida pela ajuda na situação ali, que ela não iria conseguir encarar o Tadano sem a ajuda dele. E a Aretsuko leva o Tadano até a nossa famosa cabine do karaokê, pelo amor de Deus, graças a Deus, com a participação do babuíno, que eu já tava achando... Que não ia ter participação do babuíno nessa temporada. Tem que, né? Tem que ter participação de honra. Foi assim pra marcar o cartão, assim, ó. Cheguei. Off. E o babuíno, como sempre, um gentleman, chega. Cabine para dois? Pois não, por favor. A cabine de sempre está lá te esperando. Não. Esse cara, esse babuíno, eu vou te contar um negócio. Nossa senhora, é um personagem bom demais da conta. Nota 10 em atendimento. Fala pouco, mas fala tudo, menino. Aí, Aretsuko vai, bate lá, 90-91-89, a nossa famosa musiquinha do heavy metal, e ela diz que ela não pode viver a vida no estilo Tadano, ou casa ou rua. O que que acontece por causa disso? O Retsuko rompe com o Tadano, Tadano vai embora no N.O., o Haida se despede dela, e essa cena seguinte, eu tenho certeza que Donana chorou litros, porque Gori e o Ashimi estão na cabine consolando o Aretsuko, que está aos prantos. Nossa, mas me doeu. Doeu em mim também. Mas, e tu, Ana? Sabe, eu não senti tanta dor, porque é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo me deu um certo alívio, porque a Aretsuko estava seguindo um caminho de fazer coisas pela cabeça dos outros. De novo, né? Uhum. Igual como na história do Resasuke. Né? Então ela conseguiu quebrar isso. Isso é doloroso, com certeza. Mas agora parece que ela tá começando a amadurecer, a aceitar que sim, casar pode ser uma besteira, pode, mas eu quero casar. Eu acho importante. Se você não acha importante, então a gente tem uma coisa que é irreconciliável. E eu não posso ceder só pra te agradar. Sim, muito bem. Eu achei isso bonito, eu fiquei aliviada de sentir que ela tomou essa decisão, porque a decisão veio dela. Então, lembra, sim. E outra, agora assim, continuando o episódio, lembra do que eu falei pra vocês, que era o começo, quando a Aretsuko ajudou a Puko a mudar pro escritório? Pois bem, agora temos a Aretsuko ajudando a Puko a sair do escritório. Só que antes disso, a gente vê a cena da Aretsuko levando o caminhãozinho e por acaso a gente vê o jato do Tadano cruzando o caminho dela, pra mostrar que eles realmente estão indo pra lados opostos, viu? Sim. Então, pelo menos dessa vez é escada abaixo, não é escada acima. É menos cansativo um pouco, né? Mas isso não impediu a Aretsuko de reclamar. Porra! Tem nem 3 dias, eu te ajudei a carregar estas merdas pra cima, agora eu tô trazendo pra baixo, a Puko rindo, se escangalhando de dar risada. É, né? Não deu. Ela só esqueceu de colocar na tabela o preço do aluguel, né? Né? Que merda! Mas aí, depois de feita de novo a mudança de volta, elas estão de novo bebendo lá guaraná, refri, energético, ou caralho que seja, não sei. E elas, a história do escritório não deu certo, mas porra, eu me diverti tanto fazendo isso, eu não tenho arrependimento nenhum. E tu, cortou a relação com o boy? É, cortei, não tô mais namorando. Mas e aí, tu, o que que tu aprendeu? Nossa! Foi divertido pra cá! E essa, senhoras e senhores, é o final da segunda temporada de Aretsuko! Yeah! E terminou de um jeito que... Foda para caralho, não. Porque se ela não pôde falar no episódio, eu falo aqui. Não é isso. Terminou foda pra caralho, sim. Mas o que eu tô querendo dizer é, terminou aberto. Não, eu acho que concluiu. Segunda temporada concluiu. Agora o que vai ter coisa pra terceira vai, óbvio. Tem mais coisa e vai rolar a terceira temporada. Não, já tá garantida. Netflix já anunciou que vai ter. Tá vendo? Olha. Já vai ter, não sei quando, mas vai ter. Já tá nos planos, né? A Netflix não é boba, não. Tá dando sucesso pra caralho, a porra da Aretsuko. Bom, considerações finais. Chegamos ao final da segunda temporada. Jorge, que achaste da segunda temporada de Aretsuko? Eu achei tão boa que eu maratonei ela inteira em um dia. Também. É um dos episódios de 15 minutos que tu consegue maratonar. Cara, é uma porra de um filme de 2 horas e meia. Mas é a temporada toda do Aretsuko. Dá pra assistir como se fosse um filme. Tu vai um atrás do outro. Ainda mais que a Netflix faz o favor de teu budão pular a abertura. Então tu pula as aberturas, só assiste os episódios. Dá pra ver um filme. Mano, E ainda eu tava comentando lá com o Thiago Ramos Melo, né? Lá, o nosso ouvinte lá do Anime Sphere. Falou assim, mano, eu comecei a assistir o Agretsuko, vou deixar pra assistir um por dia, mano. Você não vai conseguir, vai por mim. E aí depois eu falei pra ele, mano, já terminei. Mas já? Né? Duh. Mas assim, bom. Temporada, nesse ponto, ela, assim, ela segue a mesma receitinha de bolo da temporada anterior? Segue. Mas assim, muitos pontos que pecaram na temporada anterior e que eu só vi agora, eles corrigiram. A temporada ficou muito mais redondinha e deu pra notar um crescimento muito maior da Retsuko nessa temporada. Não só da Retsuko, mas dos personagens secundários que a circulam, como por exemplo Madame Dona Mãezona Kabai. A Kabai teve uma importância fuderosa nessa temporada, pelo amor de Deus. Porque assim, se a mãe da Retsuko não era uma figura materna, quem seria essa figura materna? Aí eles trouxeram a Kabai, que tinha aquele estigma de ser parlapatona, mas porra, velho, dessa vez ela mandou benzaço, velho. Muito bem, muito bem. Dona Ana, suas considerações. Preciso perguntar se você gostou de a Retsuko temporada 2? Não, né? Não, é redundante, né? Nossa, foi muito divertido. Agora, é curioso, vocês estão falando, eu começo a assistir os episódios e eu não consigo parar. Eu já tento fazer estilo drops, eu tento ver um, dois. Eu preciso parar, que é pra poder ter um pouquinho de alegria por dia. Eu gosto de ter essa sensação de que eu tô tendo um pouquinho de cada vez e tô degustando, sabe? Eu também tento, Ana, mas é que eu, diferente de você, eu não consigo. Ah, eu também não, mas assim... eu digo pelo fato de eu ter muita coisa na fila pra assistir, e quando também me empolgo, pelo amor de Santo Cristo. Então, eu tento fazer mesmo os dropzinhos, eu fiz a mesma coisa com Belas Maldições, que são 6 episódios, não, também não são tão longos. Eu podia ver tudo de uma vez, mas não, eu não quero, eu quero me deliciar. Por que não são tão longos? Belas Maldições é quase uma hora cada episódio, mulher. Mas tudo bem que dá pra assistir tudo numa patada só também, porque eu também gostei de Belas Maldições, em breve no Nerd Maratonista. É isso aí, eu teria que assistir, só né? Só pra me obrigar a assistir de novo, né? Sim, como se fosse uma obrigação terrível fazer você assistir David Tennant de novo, né, dona? O quê? Isso é algo inefável. Bom, mas... Inefável, com certeza é pra inefável. Pra quem conhece... A gente só não tá tomando vergonha na porra da cara de terminar a quinta do Doctor era Who, isso né? Era isso que eu ia falar. Quem conhece Doctor Who conhece David Tennant, né? Pelo amor de Deus, até eu que não assisto conheço. Bom, voltando à nossa pandinha, eu concordo aqui com o Jorge. A coisa toda saiu bem redondinha. Você até consegue ver aquele padrãozinho, né? Eles usaram a mesma forma de bolo pra fazer, só que os ingredientes mudaram um pouquinho. O sabor, no final, ficou diferente. Uhum. A Kabai foi uma grata surpresa, né? Sim, ela continua sendo uma tremenda de uma tagarela, mas agora aquela coisa meio de tagarela enxerida, você colocou mais uma camada, que é a camada de uma mãe dedicada, de uma pessoa que se preocupa com os outros. O jeito dela ensinar o Anai não era necessariamente obrigação dela, já que a tarefa foi passada para a Retsuko, mas ela identificou que ela conseguiria fazer esse trabalho melhor e pegou para ela de boa. Porque ela é uma mãezona, ela quer ver todo mundo ali feliz. Outro personagem que eu também acabei vendo mais uma camada é o Senhor Porcão, né? Ele continua sendo uma praga. Continua sendo terrível. Só que agora você consegue ver que ele, do jeito dele, ele é um pai preocupado, né? Ele quer ver as filhas dele feliz. E na hora que ele teve a chance de pegar a demissão da Retsuko, ele podia simplesmente falar, tá aqui, você que se exploda mesmo, porque daqui a pouco eu boto outra pessoa pra sofrer no seu lugar. Mas não, ele sentou e falou, toca a real, cara, ó, bebeu o que você tá fazendo, não vou aceitar a tua demissão, não, você tá com a cabeça meio fora no lugar, se situa aí, menina. E eu acho que ele até fez uma autoanálise, né? Eu sei que eu sou o cara que vai ficar ali trabalhando e ralando e que eu não vou ficar almejando certas coisas porque isso não é pra mim. Mas eu me decidi que a vida que eu tenho é uma vida boa e eu vou lutar por ela. Você tem que decidir da sua vida. Pô, cara, o cara fez autoanálise, meu. Tá de boa, hein? Quer dizer, até o Senhor Porcão conseguiu crescer como personagem. Então é só diversão, meu. Só diversão e... E quem não viu, meu, vai ver, não se apegue aqui. Ah, mas eu tô sabendo aqui pelo Paranerd. Eu falei, não, vai curtir a diversão de ver a cara de cada um deles, que a gente tenta descrever, mas não tem como fazer igual. Não tem mesmo, não. E ficamos por aqui, ouvintes. Terminamos mais uma Maratona Nerd. Aguardem, porque em breve teremos outras.